Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar. Antigo amor superior, pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao nome seu. O alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu. Buscou-me, glória ao nome seu. Sozinho acenda percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração. Não hesitou nem recuou, mas indo aonde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Rompendo dia de temor, muito só mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim, e em vergonha e dor salvou-me. Glória ao nome seu. Enquanto aqui viver direi das maravilhas deste amor, por fim com ele estarei, provando a graça superior. O que prazer seu rosto ver, prostrado renderei fiel louvores. Glória ao nome seu.